todos os dias, aquele pai, bem cedinho, levava o filho até a escola. No mesmo quarteirão do colégio, tinha uma banca de jornal. E antes de deixar o filho na escola, aquele pai passava ali na banca e comprava um jornal. E o menino sempre acompanhava o pai. E ele começou a notar uma coisa: que o seu pai chegava lá para o jornaleiro e, muito gentil, muito amável, dizia: "Bom dia, seu João!" E o jornaleiro, muito mal-humorado, dizia: "Você acha?" Aquele menino via que todos os dias o seu pai era gentil com o jornaleiro e o jornaleiro era extremamente grosso. "Bom dia, seu João, tudo bem? Não é da sua conta." Puxa, um dia aquele filho, não se conformando de ver como o jornaleiro era grosso e mal educado e retribuía sempre mal ao seu pai, o menino disse: "Papai, por que que o senhor não compra jornal em outra banca?" "Ué, porque aqui está mais perto da escola, né, meu filho?" "Mas, papai, então por que que o senhor não dá uma resposta adequada para esse jornaleiro que é tão mal educado?" "Como assim, meu filho?" "Ah, pai, eu tenho reparado. O senhor chega com a maior educação e diz: 'Bom dia, seu João'. E ele responde com uma grosseria. Por que que o senhor não engrossa com ele também? Já que ele está sendo assim, por que que o senhor também não engrossa com ele?" Aí o pai explicou para o filho: "Meu filho, eu estou muito feliz que você tenha reparado que o seu João é um homem rude, que maltrata as pessoas. E fico feliz também que você tenha reparado que, apesar disso, eu sempre o trato bem." "Sim, pai, por que que o senhor faz isso?" "Porque eu não vou deixar, meu filho, que ele decida qual vai ser o meu comportamento." "Como assim, pai?" "Meu filho, olha só, eu acho a vida bela, sou feliz, tenho meu emprego, trabalho, estou de bem com a vida. Não é porque eu encontro alguém de mal com a vida que eu vou deixar que ele decida como que vai ser a minha vida." "Pai, me explica melhor que eu não estou entendendo." "Meu filho, a vida dele é muito ruim e ele está mal-humorado. Eu não posso permitir que ele, com seu mau humor, decida que naquele dia eu também vou ficar de mau humor. Sou eu que mando na minha vida. Sou eu que decido as coisas e não as outras pessoas." E o menino ficou ouvindo aquela explicação do seu pai, um ensinamento que com certeza ele carregaria pelo resto de sua vida. E o seu pai continuou dizendo: "Meu filho, nunca permita que as pessoas à sua volta, por serem rudes, mal educadas, decidam o jeito que você vai ser. Continue tratando todo mundo muito bem. Continue sendo amável. Não permita, meu filho, que as caras feias das outras pessoas decidam por você qual vai ser a sua expressão no rosto. Continue sendo sorridente. Continue sendo amável com todo mundo. Não permita que a amargura das outras pessoas faça de você uma pessoa também amarga. E também não permita que o elogio de outras pessoas faça você se sentir melhor, porque o que importa é a tua própria aprovação. Se você está bem com você mesmo, você estará bem com todo mundo. E mesmo que as pessoas estejam de mal com você, isso não pode decidir como você vai agir com ela. Você tem que ser o dono dos teus sentimentos e das tuas emoções. Não são os outros que decidem como você vai ser. É você que decide como que você é com os outros. E é por isso, meu filho, que o seu João todo dia me maltrata, mas aquilo não entra na minha mente. Eu não penso em vingança. não pense em grosseria. Eu não permito que o mau humor do seu João afete o meu bom humor. Você compreendeu, meu filho? E aquele menino disse: ah, pai, agora eu entendi. E foi bom que o senhor me falou isso, porque tem uns meninos na minha classe que vivem me provocando para briga. Quer dizer, pai, que eu não devo reagir, não é? Eu não devo ser briguento só porque eles são briguentos, não é isso? E o pai, todo feliz, disse: meu filho, você aprendeu a lição mais importante da sua vida. Uma lição que já foi ensinada pelo Senhor Jesus, que disse: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. E aprenda também o que diz a palavra de Deus. Lá diz assim: o ódio suscita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Não é porque há ódio à tua volta que você também vai ser uma pessoa odiosa. O mundo pode estar desmoronando à tua volta. As pessoas podem estar em guerra. Mas se você estiver em paz com você mesmo, você vai passar esta paz para as outras pessoas. Papai, que sorte que eu tenho de ter um pai tão sábio como o Senhor. E aquele pai disse: não, meu filho, maior sorte nós temos de ter como Senhor o nosso querido, meigo e humilde Salvador, Jesus Cristo.